Eu vou até o final, pois o trabalho duro é, vence o dom natural. Pode crer, Rock Lee, vamos aê, yeah. Considerado o pior entre todos os alunos, como alguém sem nenhum dom e que também não tem futuro. Sempre fui subestimado por não ter nenhum talento, mas eu me esforço mais que os outros e nunca me rendo. Mesmo sem eu ter nascido com nenhuma habilidade, eu posso superar com minha força de vontade. O ninja derrotado, sem talento e sem moral, mas o trabalho duro vence o dom natural. Mas o trabalho duro vence o as mãos machucadas porque eu sou persistente. Incansável treinamento é o que me torna diferente. Se eu der 500 chutes, faço mil flexões. Se eu errar mil flexões, faço mais repetições. Eles podem duvidar, mas não paro de treinar, para ser um grande ninja, o mundo inteiro provar. Destrua com meu corpo, mas ainda tenho fé, pois minha força de vontade é o que me mantém de pé. Pois minha força de vontade é o que me mantém de pé. Me mantém de pé. De vontade e com todo o seu esforço, por isso fui além e treinei mais que os outros. Com um grande poder eu impressionei a todos. Todo esse treinamento me deu esperança, agora conquistei a força com perseverança. Destinado ao fracasso, mas eu nunca desisti. Esse é meu jeito ninja, e o meu nome é Rock Lee. Destinado ao fracasso.